Este es el Social Media Webex, ¿eh? Oscar Papagolf, Simbra, cancela e prossegue. Visual 17. Assistente autorizado, base pela direita. Chame na final da 17. Porsche Capa Pagou. Juliette, 4060 azul. Passarelo 2223 no solo 28, livre pista pela direita, chame solo 121 decimal 9. 2192230. Tem posição, quilo que vai que ser. Do William November, o Alfa Vida de Leste se encontra na posição Paris para ingresso no corredor Interlagos. Sende Alfa Vida Juliette. Reporte na rotatória. Reportará na rotatória Alfa Vitor Juliette. Três oito, qual a proa que está mantendo? 38 agora 22. Gente, foi orientado a voar na proa de pelo. Ok, gente. Possibilidade de vetoração para o final da ELS? Afirmativo, curva à direita, vou na proa 280. Está limitado nessa proa, vou a 17 milhas. Falei as comunicações após, vou à proa de à esquerda, na proa 150 para interceptar. Com a 3802, 17 milhas. Três oito, mantenha inicialmente 2.500 pés, para descida em 2.500 pés. 38, 200. Firme. Do Vitor, Mike Quebec, prossiga. 216, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 1-10 com 1-1 nós, QNH 10-15. Teve pouso na 10, 3-1-2-3-2-1-6. Pode ingresso, Juliette. Tango, passaria do Bra. Passaria 2230, autorizado táxi. Parte 1 no portão 1-3. O aéreo está apagou. Informação, 132 está na proa 280? Certo, 280, 132. Então vou ir na proa 290 para correção de deriva. A apresentação do radar está mantendo a 270. Mais 10 graus de curva direita. 138-290. Boro 941, identifique, desça nível 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, Boro 941. Boro 754, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, livre LS e reposto estabilizado. 2.015, livre LS, 1.974, início a redução. Tango, Vitor, Mike, Quebec, pronto pra cópia. Tango, Vitor, Mike, Quebec, para Cairo Lourenço. 1.000 pés, decola da 1-7, após curva direita, corredor axé. Controle 1-9, decimal 3-5, torre 1-8, decimal 6, transponder 0-1-6-1. Justo no 0-5. 3.500. Fumar 38, tráfego 12 horas no rumo oposto, mantendo 1.500 pés a 3 milhas, é um Charlie 150. Ah, 387. Controle, o Alfa Vitor Juliette já está em visual com o campo, está mantendo a proa da rotatória. Gente, na proa da rotatória ainda chame torre, 1-8, decimal 62, Alfa Vitor Juliette. Mantendo a proa da rotatória, chamará a torre em 1-8-60, Alfa Vitor Juliette, muito grato. Square phone, call. That's Bush at Southampton, 14, remote area. TV 5490, with startup, report ready for text. Welcome. Tarde, Altan 3216. Reporte 1 milha para a cabeceira da 17. Reportará sinal de 1 milha da 17, Alfa Vitor Juliette. Lançamento mantenha presente proa limitado pelo localizador. Reduza para 1-80 nós. Mantenha a proa, redução 1-80, mensagem no web. Tá 3216, autorizado táxi via Alfa, reporte na Juliette. Reportará na Juliette, tá 3216. Está livre do tráfego, desça para 2 mil pés. 2 mil pés, comando 38. Dado aos 34, chame controle, frequência 199, decimal 35. Obrigado, senhor presidente. Sobe, boa tarde, aqui no Quebec Serra. E no Quebec Serra, sua mil pés, corredor axé, pode falar da barra. Autorizaria 045, direto Siri. Afirmativo, suba 045, direto Siri. 045 na porta Siri, obrigado, que vai que ser. Tango Alfa, Victor Juliette, reporte na curta final da 17. Passará na curta final da 17, Alfa, Victor Juliette. Mantém espera na Juliette. Eu mantenho espera na Juliette, tá 3216. Bravo 5490, we are go for taxi 19 on board, 4 hours and a half, and alternate Saracajó. Mantenha presente pro ainda, aguardando o novo vetor. 38. Five 490 QNH 1016, taxiway via April 1, India, hold point off runway 10, tower 118.6. April via April India, to hold point Alpha 3549 at 0 when they're coming down 118.6. 4. Chame torre 1-8.62, 1754. 18-6, obrigado. Objeto 6721, reduza para 1-70 nós, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. 170, prosseguindo para 2 mil, porteira estabilizada, 6721. 1, portão 1 no zero. Na aproximação, aguarde autorização para voo. Guardando, voo na 7, no 4. 3216. Tráfego Salvador, web 6741, está na posição 5, informação Mike, autorização para Guarulhos. Web 6741, pronto a cópia? Afirmativo. Webjet 6741 para Guarulhos, nível de voo 340, via UP Zulu 21, decola da 10, após curva direita, saída Arbor, após Elefa. Controle 1-9.35, torre 1-9.6, transponder 5412. Autorizado. pousado para Guarulhos no 340 via Upper Zulu 21 na saída Arbor, transição Enepa. A pista é 1-0, decola curva direita, chama controle de saída 1935. A torre de formada é a 186 e o transponder é o 5412, Web 6741. Web 6741 no crescimento 40, reforço para paro push. Reportará, obrigado. Objeto 6721, torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 8, meia dúzia. 5490, maintain hold point. Quatro, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0-0, correção 1-2-0 com 1-0-9, QNH 1-0, 1-5. Livre pouso, 5-4, obrigado, 1-0. Alfa Victor Juliette no solo aos 3-9, autorizado backtrack, poste pátio livre. Correção, reposte pista livre. Porta pista livre após virar o Alfa Victor Juliette. Desça para 3 mil pés, ajuste é altímetro 1015, reduza para 1809. 3.1095, Quebec, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 17, reporte para o cruzamento, correção, reporte para o ingresso. Truno, vou indo para o 040, limitado pelo localizador. 040, limite do localizador, no 941. Tráfego à sua direita na pista, ainda vai liberar para este pátio. Aposta livre, tem interseção, chama ingresso, Quebec. Tango Whisky Serra Tango para São Paulo, nível de voo 200. Saída da El, após Leda, após Ilhéus. Decola da 1-7, curva direita. Controle 1-9-35, torre 1-8-6. Responde 5-1-0-1. Salve, Salvador. Boa tarde, é um gol na 754, livrou. 1-0 com 1-1-9. QNH 1-0-1-5. Livre pouso, cabeceira 1-0, 1500, gente, mensalizão. Salvador, com 1-3-8, estabilizado. Fumar 38, continua a aproximação, guarde autorização para pouso. 38. 35, qual é o POB? Quando pronto, chame a torre 18-6, o uísque Serra Tango livre acionamento. Pronto pro táxi, torre. Bom voo. Solo, Salvador, o gol no 754, livrou. 754, portão 62, táxi livre. Portão 62, táxi livre para o 754. 76721, no solo aos 42, livre pista pela direita, solo 121, decimal 9. 219, o 6721. Victor Mike Quebec, autorizado ingresso, reporte pronto para decolar. Trip 5490, you're clear to take off runway 10, wind 100 degrees, 10 knots, KNH 1015. Starting to roll 5490. Decola da 17, curva à direita, controle 19.35, torre 18.6. Informe com essas abordas. 721 na sua escuta, livrou, boa tarde. Esquilo Zulu, chame torre para acionar no 8 decimal meia. Olá, Web 672. Boa tarde. Web 6721, autorizado táxi via Alfa, Alfa Juliette, portão 4, Fátima 1. 095. Livre pouso, 438. Paulo, passaria 2230. O Bravo. Passaria 2230. Cópia? Passaria 2230 para a Vitória da Conquista. 200. Saída Arbor, transição. Saída Arbor, depois Elefa. Saída da 10, curva à direita. Controle 19.35, torre 18.6. Transponder 5421. 354-90. 354-90, radar contact on takeoff. Climb to 160, Momo departure. Up 160 at Momo, 54-90. Passarelo 2230, transponder 5421. Saída Arbor após voo Elefa. Arbor Elefa 2230. Vento 120 graus, 13 nós, que negão 10, 14. São Congonhas, 13, né? Quebec, a torre. Cópia? Prima. Prazer 605 para São Paulo, nível de voo 360. Saída da El, após lida, depois voo hibride. Decola da 10, vira à direita. Controle 19.35, torre 18.6. Responde 5434. 360, São Paulo, Congonhas. Decola no perfil da El, direção Leda. Após lida, direto bridge. Decola da 10, primeira curva à direita. 19.35 é o controle. Torre 286-5474 no transponder 3605. 219, eu vou tomar 38 já livrou essa pista. Controle Salvador, boa tarde. 5240, seguinte da Mike, áudio descida. 5240, identifique. Boa tarde, desça ao nível 060, pegada Mari. 5240, descendo para o nível 160, identificado na malha. Canadá. Então, 3-2, que pronto, parte da parte. Tabata Anguinha Delta Papá, para Jacobina, 100, saída Momo, após direto Jacobina, decola da 17, curva direita, controle 19.35, torre 18.6, transponder 5405. Confirme Tabata Anguinha Delta Papá, após subida Momo, curva à esquerda. pode ter condição de decolar 35, autoriza? Positivo então, decolagem da pista 35, curva esquerda, perfil da Momo, Índia Delta Papá, permanece o resto da autorização. Ciente, decola 35, curva esquerda, saída bomba, 100, aciona 5405, 04 a bordo, pátio 5, Índia Delta Papá. Do Boeing 737-800, vento 090 graus, 09 nós, Kenegão no 015. No aeródromo internacional? Tomar 38, estacionar a frequência livre até a decolagem. Ou pelo corredor Axé, o Charlie Alfa Tango. Autorizado o táxi, reporte no para ingresso na pista no 7. Reporta na para ingresso na 35, Índia Delta Papá. Sente, reporte para ingresso na 35, Índia Delta Papá. Confirme o tráfego que estava operando. À direita, solo 121, decimal 9. Entrando 219, no 941. Seria uma velocidade recomendada para o voo 900? Chame o controle, frequência 119, decimal 35. Controle 1935. 260. 290, vai reduzir para 260, voo 9600. Patrão Salvador, 5 quilos, Zulu. 41, táxi via Alfa, mantém esperando a Juliette. Alfa antes da Juliette, voo 9600. 240 para prosseguir. 5240 foi autorizado até o 060. 060, 240. Autorizado a ingresso na pista, Índia Delta Papá. Autorizado ingresso na 35, Índia Delta Papá. Azul 433. Azul com a 033 para Ilhéus 160, saída da EL, após descida, após voo direto Ilhéus, decola da 10 após curva direita, controle 19.35, torre 18.6, transponder 5426. Confirme na saída da EL, até a posição? Leda após voo direto Ilhéus. Obrigado, então, que nós fomos autorizados para Ilhéus, no nível 160, saída da EL, até a posição Leda, então direto Ilhéus. Decolando a pista 10, curva à direita, a frequência do controle é 119.35, a torre 18.6, e o transponder 5536. Azul 4033, transponder 5426. 5426, obrigado. Azul 4033, reporte para o PUSH. Chamará para quando pronto, Azul 4033. Salvador, boa tarde, Web 5728. 7528, possível? Você pela devida altitude. 18, ciente da informação, Mike, November? Afirmativo. É o GS 5728, para Recife, nível de voo 330. Via UPUSC 58, decola da 10 após curva esquerda, sai da PUCA, transição ao Aracaju, controle 19.35, torre 19.6. Transponder 5442. Curva esquerda, PUC Aracaju, 0935-5442. Projeto 5728, corrigimento correto, reporte para o PUSH. Vai informar. Voo no 697, reduza para 240 nós. 240 nós, voo no 697. 941, autorizado Juliette, pátio 1 no portão 07. Portão 07, 941. 35. 935, grato. Passando através agora do Tessá na matéria mil pés, autoriza direto Cairo. Afirmativo, o esse quilo Zulu, informe que recebo 1.400 pés. Na matéria mil pés, a matéria da presente mil pés, é... agora para dar escuta frequência livre, ok? Correto, informa o tráfego do Vitor Mike Quebec, à sua direita, a 4 milhas. É a 3-2, mantendo mil pés para o mesmo destino. Controle, o Índia Delta Papá, decolado da 35 na sua escuta. Índia Delta Papá, suba para 3 mil pés. 3 mil pés, Índia Delta Papá. Trip 5240, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. Ok, desce para 2 mil pés, ou nos 3 mil pés, ajuste no 0 no 4, trip 5240. Correto. Solo Salvador, web 6741, no portão 5 para push back acionamento. Livre LS, informe estabilizado, tráfego agora, posição de 1 hora, mantendo mil pés, 2 milhas. Max 6741. 5240, copiou. Autorizado descido para 2000, autorizado ILS, tem o tráfego no TQS, o TRIP 5240. 9600 passando 90 para o 70. Que desça para o 050, reduza para 2409. 050 reduzindo para 2409, já mantém, Goron 600. Goron Salvador, boa tarde, Goron 328, informação mais. Identifique, desça, mantém o 070. 070-328, pode vai, tá? Pode. Tato, 328. 3804, deixa eu manter o 060. 060, até 3804. Gol no 697, manterá a proa limitada pelo localizador, reduza para 180 nós. Mantém proa. De 180 nós e desce até? Mantenho 40. Vai manter 4000. Trip 5490, chame Recife agora em 1-2685. Controle, Índia Delta Papá, atingiu 3000 pés, condições visuais, solicita cancelamento do plano instrumento e atenção para o 085 visual. Mantenha 3000 pés. Mantendo 3 mil pés, tem restrição até onde? Cumprindo o perfil da MOMO, mantenha 3 mil pés. Tem um tráfego agora, 12 horas, 2 milhas, descendo para o 040. Ciente, mantendo o perfil MOMO, 3 mil pés, Índia Delta Papá. 9.